Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu, quero pedir perdão pela demora do vídeo, mas então hoje eu vou gravar a música Santo Espírito da Jessi Monteiro e eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Se compara a esperança viva, tua presença, Senhor, eu já conheci o mais doce amor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, curtam e compartilhem com os amigos de vocês. Se vocês quiserem ficar por dentro do meu dia a dia, de quando vai ter vídeos durante a semana, vocês podem me seguir no meu Snapchat, que eu sempre passo tudo por lá, os dias que eu vou gravar ou não. E minhas redes sociais eu vou deixar aqui embaixo. Não se esqueçam do like, que é importante, de se inscrever. Beijão!